nos jornais, à luz da informação, me diz que os animais racionais se aniquilam. Nos lençóis, à luz da solidão, me mostram um corpo a mais e uma paz de mentira. Nos faróis, a estrada se desfaz, a vida se desfaz, e as luzes me dão medo, só medo. Sossego, sim, não traz céus azuis pra mim, não traz sol nem luz pra mim, que eu não quero ver as luzes. Já não tão com nada, se na madrugada não houver você. As luzes só não tão com nada, se na madrugada não houver. Sol, não traz luz pra mim.